A fecheiro 1, O Comboio dos Órfãos, de Christina Baker Klein. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os Utentes Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos. Telefone 239-70-2630. E-mail leitura.especial@cmifencoimbra.pt. O Comboio dos Órfãos. Título original Orphan Train. 2013. Autora Christina Baker Klein. Primeira edição, junho de 2014. Edições ASA, uma editora do Grupo Leia. Christina Baker Klein nasceu em Cambridge e cresceu dividindo o seu tempo entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Foi professora de escrita criativa, literatura inglesa, teoria da literatura e estudos de género nas universidades de Yale, Drew e New York University. Para além do seu trabalho como ensaísta e editora, é autora de 5 romances. Vive em Nova Jersey, com o marido e os filhos. Os direitos de O Comboio dos Órfãos foram já vendidos para mais de 20 países. Para mais informações sobre a autora, consulte o site christinabakerklein.com. Anúncio de jornal. Procuram-se casas para crianças órfãs. Um grupo de crianças sem abrigo, vindo do leste, chegará à estação de Milwaukee Road na sexta-feira, 18 de outubro. A distribuição terá lugar às 10 horas. Há crianças de várias idades e de ambos os sexos, abandonadas neste mundo e sem famílias que cuidem delas. Talvez, penso eu, haja aqui alguém que me queira? Talvez venha a ter uma vida que nunca usei sequer imaginar, numa casa luminosa e acolhedora onde haja bastante para comer, bolo quente e leite com chá e todo o açúcar que me apeteça. Mas é a tremer que subo os degraus para o palco. Em 1929, Nova Iorque é uma cidade vibrante, mas cruel para com os mais fracos. As condições de vida e trabalho são desumanas e frequentemente fatais. O número de órfãos a viver nas ruas multiplica-se. Demasiado visíveis, estas crianças são um incómodo para o qual é encontrada uma solução radical. Em comboios que partem rumo ao interior dos Estados Unidos, os órfãos são amontoados e oferecidos a quem os quiser receber, os seus destinos entregues a desconhecidos, as suas vidas à mercê do acaso. Vivian teve, em tempos, um lar e uma família. Após o incêndio que matou os seus pais e a deixou só no mundo, ela passa a ser apenas mais uma entre as centenas de crianças forçadas a embarcar no comboio dos órfãos. Mas os seus pequenos atos de coragem e bondade trazem um pouco de alegria e conforto a todos, até mesmo àquele que será, inesperadamente, o grande amor da sua vida. Décadas depois, Molly Ayer, uma jovem que não conhece outro sentimento que não a rejeição das famílias de acolhimento por onde passa, é acusada de roubar um livro. Desde que os seus pais morreram, Molly está entregue a si própria. Ela sabe que agora ninguém a defenderá. Com aquele livro, morrem também os seus sonhos. O fio do destino vai ligar estas duas mulheres. Embora estejam em fases diferentes da vida, Vivian e Molly são mais parecidas do que imaginam. E no dia em que Molly decide solucionar o grande enigma do passado de Vivian, sem o saber, vai encontrar a sua própria salvação. Um relato épico, centrado numa realidade da história americana, há muito esquecida. dedicatória a Christina Luper Baker, que me passou o fio, e a Carol Robertson Klein, que me deu o pano. Para fazerem a travessia terrestre de um rio para outro, os índios, o Abenaki, tinham de carregar as canoas e todos os pertences. Toda a tribo estava ciente da importância de viajar com poucos objetos e compreendia que era necessário abrir mão de algumas coisas. Nada tolhia mais o movimento do que o medo, que era não raro o fardo mais difícil de abandonar. Bunny McBride, Women of the Dawn.